Salve, salve, coelhada! Meu nome é Lucas Deleucas. Vamos aqui para mais um Decadrops de notícias para repercutir ali o nosso final de semana esportivo, né? Principalmente no futebol. Bom, na semana passada eu gravei um programa na sexta-feira bem cedo. Então acabou que depois, logo ainda na parte da manhã, eu gravo lá por volta de 7h30, 8 horas da manhã, não tinha saído ainda a notícia da convocação do Arthur para a seleção brasileira. Feito histórico, foi muito repercutido nas mídias sociais americanas, principalmente, né? Até se discutiu, algumas notícias saíram que foi a primeira vez na história, outras que na verdade tinha acontecido. Não foi a primeira vez, mas de qualquer modo, na era moderna, vamos colocar assim, é a primeira vez, pelo menos a dos últimos 50 anos não tinha acontecido. Então, histórico, menino Arthur aí com um futuro brilhante pela frente, agora vai nos representar usando a amarelinha. Então, muito sucesso ao Arthur, que tem muito potencial, né? No sábado, o América enfrentou a Tombense pela última rodada da fase de grupos, vamos colocar assim, do Campeonato Mineiro. E nós vencemos por 3 a 1. Gols marcados ali, os dois gols do Elton Paulista e um gol do Everaldo em seu retorno. A América, inclusive, que divulgou no final da semana passada o retorno do Everaldo. Todo mundo já sabia que ele já estava por aqui, que ele estava treinando. Talvez faltava ainda alguns trâmites burocráticos para anunciar. Foi anunciado, fez sua estreia e estreou com gol. O América foi de Matheus Cavicchioli, Arthur, Maidana, Éder, que saiu para a entrada do Avelar, Marlon, Juninho, o Alê, que saiu para a entrada do Lucas Cal, Benítez, Dadá Belmonte, que saiu para a entrada do Watson, Mateuzinho, que saiu para a entrada do Everaldo, e Henrique Almeida, que saiu para a entrada do Elton Paulista. A escalação me surpreendeu um pouco, porque principalmente por ser um jogo que na teoria não valia muita coisa, a probabilidade da gente conquistar a primeira colocação geral não era muito alta, e o América vinha de uma sequência forte de jogos, né? Eu estava na expectativa, talvez, do Mancini vir com algumas novidades, até para fazer testes, né? Acho que dificilmente agora, até o resto da temporada, a gente vai ter oportunidade de testar, por exemplo, o Luan Campos, que é o menino que fez uma boa Copa São Paulo, de testar também, por exemplo, o Mastriani jogando os 90 minutos no ataque. Então, esses testes não aconteceram. O Mancini foi com o time mais forte, inclusive, por exemplo, o Benítez jogando o jogo inteiro. O Benítez é um jogador que já teve problemas de lesões na sua carreira. E a gente venceu até com uma certa tranquilidade, apesar do susto. O América fez um primeiro tempo muito superior. No segundo tempo, a gente começou um pouco perdido ali, tomamos um gol, Mancini fez as mexidas surtiram efeito rápido, logo viramos o jogo, depois fizemos mais um gol com o Everaldo, e com isso a gente acabou indiretamente ajudando o Cruzeiro, que com um empate com o Democrata de Sete Lagoas também avançou para a segunda fase. Até fazer um destaque sobre isso, muito se falou, né, virou um frisson, né, entre os atleticanos, e também na imprensa mineira de uma maneira geral, que o América ajudou o Cruzeiro, que o América classificou o Cruzeiro, etc. Gente, o Atlético jogou com o Democrata de Valadares, e o Atlético venceu o jogo. Se o Atlético perde também, o Cruzeiro também não classifica. Então, na verdade, tanto o América quanto o Atlético jogaram seus jogos com seriedade, porque ambos estavam brigando pela primeira colocação geral, que dá vantagem na semifinal e na final, né? Porque esse ano, diferente do ano passado, não vai ser a final com jogo único, vai ter jogos de ida e volta. Então, ficar em primeiro colocado geral faz diferença. O Atlético não queria perder sua primeira colocação geral, venceu o jogo contra o Democrata. O América estava brigando por isso, venceu o seu jogo também. E ficou em segundo lugar, no caso, infelizmente não conseguimos classificar em primeiro. Então, assim, por mais que indiretamente tenha ajudado o Cruzeiro, o América e o Atlético fizeram o seu papel, então não tem nada que ficar com essa choradeira dos atleticanos que a gente salvou o Cruzeiro e qualquer coisa do gênero. A gente fez o nosso papel, infelizmente não conseguimos ficar com a primeira colocação geral. Nós vencemos o Cruzeiro na fase classificatória, né? E o Atlético não. Então, acho que papinho, conversa para boi dormir esse assunto aí que atleticano gosta de dar de uma choradeira, né? Bom, fechando o Campeonato Mineiro, o América joga no próximo sábado, dia 11, na Arena do Jacaré, às 4h30, contra o Cruzeiro no primeiro jogo da semifinal. Vão ter caravanas, a Barra Una está organizando a caravana, a Vacoelhada está organizando a caravana, então bem legal, seria muito bom se tivesse uma quantidade boa de americanos lá para prestigiar, e se tudo der certo, a gente avançar aí na semifinal contra o Cruzeiro. Só repercutir algumas duas coletivas, dois entrevistas pós-jogos, na verdade. Primeiro, do Wellington Paulista, que ele falou o seguinte na saída, né? A gente entraria hoje buscando a vitória, independente do adversário que iríamos pegar ou ajudar. Nossa meta era terminar em primeiro. Mancini cobrou desde o começo isso para ter vantagem na semifinal e final. O mais importante é saber que fizemos nosso trabalho. Agora é trabalhar para buscar o título. Então eu trouxe essa fala do Wellington Paulista porque muita gente falou que ele tem um coraçãozinho cruzeirense ainda, por isso que ele entrou e fez os gols. Mas aqui, do que eu falei também, né? O América entrou com esse objetivo de buscar a primeira colocação, acabou que não conseguiu, mas a gente ficou em segundo e com isso vamos ter vantagem na semifinal. E por fim, achei bem legal o pós-jogo do Everaldo, que ele falou o seguinte: é uma alegria imensa, até pelo que o professor Mancini cobra da gente ali na frente. Até corria a ele na comemoração, estava morrendo de saudades do América e de todo o grupo. Mostra que esse grupo é muito unido, né? Então acho que fica aí o registro de que o Everaldo ficou realmente muito feliz com o seu retorno. Estava no Corinthians, ficou aquele imbróglio para ver se voltava ou não voltava. Voltou para o empréstimo até o meio do ano, depois assina o contrato definitivo. E como é que o Mancini consegue unir esse grupo e como é que o elenco está fechado, está unido, isso é muito importante, né? Para fechar aqui no Deca Drops de hoje, o América contratou o Iago Santos para o time sub-20. Interessante que é um movimento que o América tem feito, inclusive com o próprio Luan Campos, em outros exemplos também. A gente trouxe um menino do São Paulo que jogou a Copa São Paulo, acabou que não renovou, fez uma boa Copa São Paulo. Então a gente tem pego atletas dessas que tiveram uma boa formação em outros clubes grandes também, que acabam que por algum motivo não são aproveitados, e o América os aproveita e traz para o time sub-20. Então o Iago Santos é um jogador que veio do Palmeiras. Ele foi campeão na Copinha com o Palmeiras e assinou com o nosso elenco sub-20. O América também prorrogou o contrato com o atacante Renato Marques até o final de 2025. Também o atacante fez uma boa Copa São Paulo, parece que tem futuro. Vai ter pouco espaço porque o América tem muitas camisas novas no elenco principal, mas é importante garantir a permanência até o final de 2025. E por fim, também na semana passada, eu acabei esquecendo de falar, Lucas Cal completou 100 jogos com a camisa do América. Bom, quem diria, né? Lucas Cal fazer 100 jogos com a nossa camisa. Não vou ser corneta demais aqui não, mas isso é bem sintomático a falta de volante que a gente tem para o Lucas Cal completar 100 jogos com a gente, né? Bom, é isso. Se você acha que vale a pena, compartilhe o conteúdo com outros amigos americanos, nos grupos de americanos. Decadente sempre nessa resenha de americano para americano. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.